Tudo que ele conquistou. Chegou minha hora, vou marolar. Oh, oh, oh. Não adianta agora, eu vou marolar. Subiu vários back, várias views. Nós passou, ela riu. Buffalo é o Bill. Buffalo, Buffalo, Buffalo, Bill. Putaria na casa do tio Will. Quem me viu, mentiu. Quem me viu, mentiu. Se eu comprei, eu vou querer meu troco. O pai no fit hoje vale ouro. Na minha mesa tem um Hennessy. Ela dançando com short jeans. BMW com banco de couro. Saio da loja com cheirinho de novo. No corpo dela faço drift. Tipo casal bonicade por aí. Vivo sem limite, sempre foi assim. Eu te avisei. Eu quero o mundo e ela pra mim. Dança pra mim toda linda. Dança pra mim toda linda. Gravo um vídeo no TikTok. Faz um story. Em todo lugar nós é mídia. A minha estrela sempre brilha. Nós demos a volta por cima e hoje tamo bem. Faturando um milhão. Coloquei minha coroa dentro de uma mansão. Sem depender de ninguém. Me deu nada na minha mão. Tô voando muito alto. Sem tirar o pé do sempre foi assim. Eu te avisei. Eu quero o mundo e ela pra mim. Dança pra mim toda linda. Eu te avisei.